aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, nós estamos aqui com o nosso incrível amigo, mastermind dos podcasts, Paulo Silveira, do Hipsters.tech. Ô, louco! Opa, eu ouvi a introdução, achei que você ia introduzir a você mesmo no podcast. Não, cara, você só faz podcasts pra brilhar. Além do Hipsters, tem o Like a Boss, que é um sucesso, e o Carreira Sem Fronteiras, que acabou de começar, e também é outro sucesso. Também tem o seu toque de Midas nos podcasts. Vou aceitar. E a gente tá aqui também com o Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui entre Midas. O nosso tema hoje, Rafael, é vilania, né? É sobre isso que a gente vai falar. Muito aguardado esse episódio. Nas histórias de hoje, nós temos uma colega de trabalho surtando pelo passado dela, que vem à tona. Uma pessoa se arrastando como um limpa-gelo sobre os sentimentos das pessoas. No Canadá. Tem um cara que acha que no jogo vale tudo. E uma vilãzinha, estilo Malhação, que, cara, não é possível. Ela só podia achar que ela vivia na novela e interpretava esse papel. É uma vilã Malhação mesmo. É a segunda vilã de Malhação que a gente tem aqui no GugaCast, né? Porque a gente teve a Bianca Castanho aqui também. Ah, é. Que interpretou uma vilã na Malhação. Cara, você lembra? Eu fiquei pensando, quando a gente teve essa ideia, eu fiquei pensando quem foram os vilões da minha vida. Você lembra uma vez, cara, que teve uma senhora, foi a primeira vez que eu bati o carro, né? Bateram no meu carro. E essa senhora foi uma vilã fria, cara. Porque, ouve essa história, Paulo. Manda bala. Eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista, né? E eu fui buscar uma amiga na casa dela. E quando eu tô saindo da frente da casa dessa amiga, a vizinha dessa amiga sai da garagem. Mas assim, numa distância de 50 metros. Ela veio de muito longe pra me acertar. Uma distância que ela não precisava correr. Ela sai de ré da garagem e vem com tudo até o meu carro e bate no paralama do meu carro. E era uma senhora, era uma velhinha. E era a vizinha da minha amiga, né? A minha amiga tava junto comigo quando a gente viu o carro vindo em nossa direção e a gente não pôde fazer nada. E ela falou assim, ah, é a dona não sei quem, né? Falou o nome dela na época, não lembro. É a dona não sei quem e tal, meu Deus, coitada, sabe? Porque era uma senhora que era vizinha dela. Aí eu falei, não, peraí, eu não vou engrossar aqui com a senhora não sei quem. Aí eu fui lá e fui todo educado com ela. Falei assim, olha, não tem problema, a senhora é vizinha da minha amiga, tá tudo certo. Depois a gente liga e acerta o prejuízo, tudo bem, ninguém precisa ficar nervoso, ninguém precisa brigar. Enfim, eu fui muito civilizado. Quando eu liguei pra ela pra pedir pra ela pagar os prejuízos, afinal ela deu uma porrada desnecessária no meu carro, ela falou assim, olha, eu não fiz nada de errado, você que estava atrás da minha casa e o meu carro também ficou danificado, e não ficou, é mentira, meu carro também ficou danificado, então eu não vou pagar mais nada. É isso aí. Caramba. Só por isso ela era uma vilã? Porque ela foi muito dissimulada, cara. Ela fez todo um papel de velhinha frágil só pra me impedir de fazer o que eu devia ter feito, que era chamar a polícia, tirar foto, sabe, coisa assim. E aí depois ela usou isso contra mim, entendeu? Ela usou a minha própria civilidade contra mim pra não ter que pagar o prejuízo no meu carro. E nunca pagou e nunca foi consertado. Eu fiquei com esse carro amassado até o fim. Mas acho que pra ela ser vilã, ela teria que ter processado você. Aí eu acho que... Não, aí chamamos, cara, a pessoa certa pra esse episódio. Você vai poder julgar os vilões das histórias, Paulo. Porque é daí pra cima. Eu tô pensando se a gente chamou a pessoa certa pra esse episódio, que o Paulo, ele tem muita fé na humanidade. Ah. Ele tem um coração muito puro. Eu respondo o troll no Twitter, aí o Guga fica escandalizado. Cara, ela foi a vilã, sabe por quê? Porque desde então, todas as vezes que bateram no meu carro, eu saí agredindo a outra pessoa. Só pra deixar claro que eu era um maluco. Entendeu? Só pra ela nunca mais poder usar a minha própria civilidade contra mim. Eu falo assim, eu vou lá e vou engrossar com essa pessoa, mesmo que eu não queira. Ou seja, ela tirou a minha civilidade. Ela arrancou isso de mim. Pensa nisso. Pra sempre. Bom, se você quer ouvir outras histórias de vilões das nossas vidas, da minha vida e do Rafael, a gente vai contar isso lá no grupo secreto. A gente vai ter essa semana 5 mini GugaCasts contando histórias de vilões das nossas vidas. Rafael, tem um Odete Reutemann na sua vida? Tem uma Malévola na sua vida? Acho que nem tanto. Ok. Você pode ouvir pelo Olo ou pelo Facebook, no iPhone ou no Android. Você pode ouvir onde você quiser. Se você assina, você tem direito a ouvir em todos os lugares. E o melhor, o mais fácil, o mais simples, o mais legal é que o PicPay devolve o valor da primeira mensalidade. Então sai de graça. Você paga 15 pratas, o PicPay devolve 15 pratas, sai de graça. E Rafael, tem duas coisas muito legais sobre o PicPay agora, cara. Fala aí. Você pode sacar o seu saldo do PicPay no banco 24 horas de graça, sem taxa. Caraca. Ô, louco. não é? É impressionante, cara. Nossa, e o banco 24 horas normalmente é aquela facada lá pra tirar. Pois não, cara, é sem nenhuma taxa. Você pode ir lá e sacar o seu saldo na hora. Se você tem saldo no PicPay, você vai no banco 24 horas, você saca de lá. E uma outra coisa mais legal, o PicPay é feito pra você dividir a conta com os amigos, né? A gente sempre fala isso aqui. Agora você pode mandar uma cobrança. Então você tem aquele amigo que esqueceu a carteira e fala assim, não, paga aí, depois eu te pique-pago, né? Eu pique-pago você de volta, aí o cara não paga, você manda a cobrança pra ele, ó, não esquece de pagar aquela metade do almoço lá que você esqueceu, entendeu? Cara, realmente o PicPay faz todas as coisas necessárias para mês de pagamento. Mas o melhor é que o PicPay te dá de graça o primeiro mês do grupo secreto do GugaCast, ou seja, você pode ir lá e ouvir esses mini GugaCasts que a gente falou, os outros 700 mini GugaCasts que a gente gravou nos últimos 2 anos, tem acesso a tudo. Por um mês, é só você ir em gugacast.com/assine, que lá tem escrito exatamente o que você tem que fazer, em todos os aspectos, independente se você tem iPhone, Android, se você tá no Brasil, no exterior, vai em gugacast.com/assine e lá tem tudo escrito, beleza? Beleza. Rafael, é a hora do jogo, cara. Gustavo, pra alegria nossa e de todos os nossos ouvintes, eu trouxe um jogo novo. Yes, vai lá, Caio! Vamos lá, que essa vai ser melhor do que a da análise musical, hein? Achou mesmo que eu ia fazer outra vinheta daquelas? Era só clickbait. Para de acreditar nas coisas direto, gente. Eu vou explicar para vocês esse jogo que eu criei. Ele se chama Jogo do Clickbait. Você me falou antes da gente começar a gravar e eu não entendi nada, cara. Então explica devagar. Tá, vou explicar tão devagar que eu vou começar explicando o que é clickbait. Clickbait são aqueles links que aparecem quando você está navegando na internet, que é uma coisa feita só para você clicar. Ele ganha aquele clique, sei lá, se ele monetiza de alguma forma, eu não faço ideia de qual é o objetivo, mas você clica e não obtém aquela informação que te atraiu. Eu li um clickbait na internet esses dias, que era assim, livro inventaria todos os problemas do impeachment, uma coisa assim. E aí, inventaria é do verbo inventariar, entendeu? É que ele relata todos os problemas. Esse foi caprichado, vai. Foi um clickbait caprichado, mas eu não trouxe aqui um clickbait tão sofisticado. Eu trouxe os clickbaits adaptados para o mundo do podcast. E assim, a cada rodada vai ser alternado. Primeiro joga você, depois joga o Paulo. E a cada rodada vocês vão ter 2 clickbaits para escolher. Tá. Tem um clickbait que é positivo. Ele te leva para uma página e você é feliz e avança casas. Ok. E tem um clickbait que é do mal, que você acaba se dando muito mal se você clicar nele. Sei. É tipo um frango imobiliário, então. É tipo um frango imobiliário. Aliás, todos os jogos são uma versão de frango imobiliário. Tá bom, você entendeu, Paulo? É, eu acho que sim. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vou começar com o Gustavo, como é de praxe, para o convidado aprender o jogo. Primeira rodada. Gustavo, você se deparou com 2 clickbaits na internet. O número 1 é... Estes podcasters tiraram a mesma foto por 25 anos. Tente não se emocionar com a última. O segundo clickbait é... Onde o Cid do Não Salvo mora aos 35 anos é de cortar o coração. Você clica... Podcasters tirando a mesma foto por 25 anos ou onde mora o Cid do Não Salvo? Cara, onde mora o Cid do Não Salvo, né? Eu tenho... Então você escolhe o número 2... Eu escolho o número 2, é. E você escolheu corretamente. Você deu a sorte de ser uma reportagem verdadeira do Cid do Não Salvo, embora a casa dele seja até ok. Avance uma casa. Tem nada demais, né? Você entra lá, olha, tem 2 quartos e uma cozinha. Uma parede descascada, mas tudo bem. É. Cara, eu acho que o Cid não tem 35 anos ainda. Ah, tudo bem, cara. O que importa é o clickbait. É o clickbait, tá. E além disso, eu já fui na casa dele e é realmente ok. Segunda rodada, Paulo. Você está navegando pela internet, alegremente, tentando fazer compras, e você se depara com 2 clickbaits. O primeiro diz o seguinte. A aparência atual desse youtuber mirim é de cortar o coração. E o segundo clickbait diz o seguinte: dica infalível para conquistar as mulheres. Qual você escolhe? Eu vou ter que escolher o Mirim porque eu gostaria de saber quem é ele e eu não sabia que nessa década já existem youtubers mirins que já são grandes. É mesmo, que né? Que já cortam o coração. É. Que... Já deu tempo do cara descer ladeira abaixo. E... Impressionante. É um clickbait e muito você... bom. E você escolheu erradamente. Não há reportagem e seu computador foi presenteado com spyware que rouba sua senha do cartão. Volte 3 casas. Você tem um tabuleiro onde você tá vendo as casas que a gente tá avançando? É uma planilha de Excel. Eu sempre achei que o podcast do Guga não devia ser assim, histórias de... Deveria ser assim, jogo do clickbait. E assim, e algumas histórias. Entende? Essa é a parte boa. Você acha que o jogo é o prato principal? O jogo é o prato principal. Aí chega, ah, legal. Ah, agora vai. Só sobrou as histórias, vamos ouvir, vai. É, esse jogo realmente. 3ª rodada. Gustavo, você está navegando na internet, lendo notícias e se depara com o seguinte clickbait. Médicos de Salto do Lontra, Paraná, estão indignados com esse método de emagrecimento. O que é legal é que é Salto do Lontra. É, Salto do Lontra. É porque é um cara chamado e... Lontra, não é da Lontra. É. E o segundo clickbait é: endocrinologistas de Brejinho do Nazaré, Tocantins, não querem que você conheça essa substância. Você escolhe médicos do Salto do Lontra. Do Lontra, eu ia falar do Lombra. Médicos do Salto do Lontra, indignados com o método de emagrecimento ou endocrinologistas de Brejinho do Nazaré e a substância? Cara, não só eu clico no Médicos do Salto do Lontra, como eu abro uma outra aba e já começo a procurar passagens para Salto do Lontra. E você errou! É legal que é completamente aleatório. Sim, é. Mas sabe por que é completamente aleatório? Por quê? Porque os clickbaits são aleatórios. Não tem como você saber antes de clicar. Agora, o link que você clicou não dá acesso a um método revolucionário de emagrecimento, mas sim para uma propaganda de um esquema de pirâmide. Você resolve dar uma chance ao esquema de pirâmide e fica endividado no banco. Volte 3 casas. Cara, que jogo maravilhoso, a gente precisa lançar isso, cara, no tabuleiro. É muito melhor, cara. Mas já tem esse jogo, é só você scrollar qualquer página de portal grande lá embaixo que tem os linkzinhos relacionados. É, mas não tem o tabuleiro. Inclusive o Rafael vai ser processado por direitos autorais das... Mas você vê que eu adaptei todos, né? É. Todos são adaptados. Você mudou o nome da cidade. É, você vai ver isso agora na 4ª rodada. Paulo, preste atenção. Primeiro clickbait. Dor atrás do joelho? Homens de Carmópolis, Sergipe, estão fazendo isso 2 vezes por dia. E o segundo, os 40 melhores episódios de podcast da história. O número 34 é de rachar o bico. Para escrever rachar o bico, foi o Guga que escreveu isso. Ai, ai, ai. Você escolhe dor atrás do joelho ou os 40 melhores episódios de podcast da história? Gente, eu acho que eu vou ter que escolher o dor atrás do joelho, porque se esses cidadãos aí realmente acharam alguma coisa, eu vou poder ajudar muita gente. Não, os 40 benefícios muito bom. Eu sabia quem são os 40 melhores episódios. Esse é o mal do século, né? Dor atrás do joelho. Bom, você acertou a resposta. Você clica e descobre o maravilhoso mundo da dor atrás no joelho, sua causa, seus sintomas e seu tratamento. E o mais surpreendente de tudo é a reportagem de um jornal local sobre homens de Carmópolis que realmente seguem o tratamento proposto com bons resultados. Avance 4 casas. Cara, eu não consigo nem me concentrar mais nesse jogo, eu só tô pensando na campanha que a gente vai fazer no Kickstarter pro lançamento desse jogo, cara. Vai ser muito incrível. Demais. Bom... Atualmente, o Paulo está avançou uma casa no tabuleiro, porque ele recuou 3 e depois avançou 4. E o Gustavo está 2 casas negativas, porque ele avançou 1 e depois recuou 3. E agora a gente vai para a 5ª e última rodada, que vale 1 milhão de casas. E a regra é diferente. Tadadã. Eu fiz um Silvio Santos aqui. O Paulo que tá na frente vai poder escolher uma dos clickbaits e o outro clickbait vai ficar pro Gustavo. Tá. Assim é impossível empatar. Ok. Certo? Certo. Cara, que brilhante, Rafael. Você virou um designer de jogos. Sim. De jogos aleatórios. Cara, que incrível. Mais uma realização do GugaCast. A gente descobriu esse grande designer de jogos que você é. É, eu só não vou entrar nessa carreira porque eu ainda quero realizar meu sonho de ser um carnavalesco. Quinta e última rodada. Primeiro clickbait. Conheça a coleção de carros deste ex-participante de reality show. Segundo clickbait, sonhos lúcidos são possíveis. Veja como. Sonhos lúcidos, cara. Sonhos lúcidos, porque nenhum ex-BBB tem coleção de carro. Então, Gustavo, você ficou com a coleção de carros do ex-participante de reality show e o Paulo ficou com sonhos lúcidos são possíveis. Quando o Gustavo clica em conheça a coleção de carros deste ex-participante reality show, você entra, não faz ideia de quem seja o cara sorrindo e, sem querer, clica no link que muda o mecanismo de busca do seu computador para o Bing. Volte um milhão de casas. Ah, não! Isso acontece. E com sonhos lúcidos, o Paulo vê que realmente há dicas para sonhos lúcidos, mas decide que não vai testar nenhuma porque dormir é bom demais e avança um milhão de casas. E o Paulo é o grande vencedor, cara, do jogo do clickbait. Parabéns, cara. Aê! Todos nós somos vencedores porque esse jogo agora existe. Parabéns, Rafael. Paulo, parabéns por ter ganhado, mas parabéns principalmente para você, Rafael, que você muito se bom. Superou brilhantemente nesse jogo. Eu tô impressionado. Demais. E podia ter um clickbait que era assim, né? Podcaster cria jogo e ganha 3 mil mangos sem sair de casa. Por mês. Trabalhando 2 horas por dia. Por mês, é. Isso, exatamente. Parabéns, Rafael. O Paulo tem razão, cara. Esse foi o prato principal desse programa. O resto é só a sobremesa. Não é não, cara. Vocês vão ver que as histórias estão demais. Então vamos lá, vamos pra elas. Rafael, você sabe em que época do ano chegamos? Chegamos no Natal. A época em que todas as músicas têm esse barulhinho aqui, ó. Aê! A gente podia fazer o programa inteiro com esse barulhinho no fundo, o que, que você acha? Bem... Não, né? A gente precisa de histórias, então, de Natal e de Ano Novo pro nosso último programa da temporada... É a chance de você participar da temporada do GugaCast agora. Já estão chegando algumas histórias muito boas, então capricha. E elas não precisam ser só sobre a festa de Natal. Elas podem também ser sobre a festa mais supervalorizada da história, que é a festa de Réveillon. Você vai abrilhantar muito o nosso último episódio, que vai ser bem especial. Certo? É isso? É isso, né, Rafael? Não tem mais nada pra pedir. É isso que a gente quer. Desperte a rena do nariz vermelho que existe em você. Abra uma Sidra Cerezé e manda essa história pra gente. Mas sem história trágica, né? Não, história good vibes. Ou então já manda de carnaval também pra gente abrir a temporada do ano que vem. Vamos lá, posso ler a primeira? Lê aí. A primeira história se chama... Senhora do Destino. Olá, estou mandando essa história anonimamente para que a vilã ouça e não saiba se é sobre ela. Que já foi cruel, né? Os nomes já foram trocados. Quando Manuela entrou no trabalho, logo fez uma amiga, Andréia. Eu acho que a gente podia chamar a Andréia de algum nome de coisa ruim, porque ela que é a vilã dessa história. Sim. A gente pode chamá-la de guarda-chuva de chocolate ou papel ofício. Ok, guarda-chuva de chocolate. Beleza. Vai ser muito tranquilo ler essa história agora. Aqui, claro. Elas, Manuela e a guarda-chuva de chocolate, almoçavam juntas e foram nos aniversários dos filhos uma da outra. Isso durou meses. Cara, quantos filhos ela tinha? Ué... Se cada uma tiver um, elas podem ir no aniversário dos filhos, já é plural. É, durou 2 meses. Durou meses, 2 meses. Não. Meses de boa convivência, não meses indo na festa de um filho do outro, do filho do outro, do filho do outro. Foi isso que eu entendi, Paulo. É, alguém precisa explicar a piada, né? É que seria impressionante se ela tivesse sentido vários filhos em meses alternados ainda. Sim. Tudo ia bem quando o guarda-chuva de chocolate resolveu contar por que fora demitida do seu último trabalho. Segundo ela, havia uma pessoa lá chamada Samantha, que a odiava. Que Samantha era muito influente lá e falou mal dela pra todo mundo. Guarda-chuva de chocolate, que estava numa espécie de estágio quando trabalhou com Samantha, não foi contratada em definitivo. o que era muito raro, porque todas as pessoas que entraram no estágio foram contratadas. Momento Alura! Nossa, Rafael, que surpresa que você colocou o Momento Alura aqui. É, porque se você quiser entrar nos estágios que você participa, você precisa entrar na Alura primeiro. A gente tava falando aqui com o chefe da Alura, então acho que a gente devia deixar ele falar. Faça isso. Paulo, você tem que fazer o meu curso de fazer momentos Alura, cara. É muito bom. Só desde que não trabalhe com a Samantha. Eu vou falar da Alura. É o seguinte, a Alura pode ser o upgrade que você precisa na sua carreira ou até para entrar no mercado de trabalho, porque cada curso que tem na Alura, e tem mais de 900, cada curso pode ser uma nova linha no seu currículo. Ou seja, é o que faz a diferença para você entrar lá. E no nosso link é mais barato, alura.com.br/promoção/GugaCast. Paulo, posso continuar a história, cara? Ou você quer falar mais da Alura? Não, acho que tá ótimo. Especialmente para estágio em tecnologia, tem muita coisa lá. Bacana. E sem a Samantha. É, tem Samantas por aí. Vamos ver o que acontece. E sem a guarda-chuva de chocolate. Continuando. Guarda-chuva de chocolate disse que Samantha fez isso por ódio a ela. Que a irmã de Samantha era apaixonada pelo marido da guarda-chuva de chocolate. E que por isso fez de tudo pra acabar não apenas com o emprego, mas com a vida dela. Cara, imagina uma novela da SBT chamada Guarda-chuva de Chocolate. Com aroma de mulher. Manuela estava calada ouvindo Guarda-chuva de Chocolate. Só que ela percebeu, por toda a descrição, que ela conhecia bem a Samantha. Eram amigas de longa data. O que era estranho era que Samantha nunca tivesse falado da guarda-chuva de chocolate, mesmo a odiando tanto, e que ela própria, Samantha, não tinha nenhuma influência na empresa. E seu contrato acabara também. Peraí, eu achei que esse parágrafo foi um pouco estranho. Então, a Manuela percebeu que ela conhecia a Samantha. E que Sim. nada do que a guarda-chuva de chocolate tinha falado sobre a Samantha era verdade. Ela não era influente e ela nunca tinha falado mal da guarda-chuva de chocolate, porque ela até gostava de guarda-chuva de chocolate. É molinho, né? Depois você fica brincando com aquela bengalinha. Pela amizade de Manuela e guarda-chuva de chocolate, Manuela se sentiu tranquila para dizer: amiga, eu conheço a Samantha. Ela é minha amiga também. Guarda-chuva de chocolate ficou transtornada. Não tinha ninguém na sala, era hora do almoço e ela começou a gritar: Manuela, se você acha que eu vou deixar a Samantha destruir a minha vida aqui também, você está muito enganada. Eu vou te destruir antes disso. Eu vou te esmagar. Cara, que maravilha, hein? Que vilã espetacular. Porra. Gente, essa história só pode ser verdade, né? Porque ninguém conseguiria inventar isso. Não, cara, esse é o tipo de história que acontece em trabalho, né? Em empresas, assim, é bem típico. Manuela saiu do trabalho passando mal. Nunca fora ameaçada daquela forma. Muito menos por alguém que considerava uma amiga. E muito menos sem ter feito nada. É, ela só disse que era amiga da Samantha. Da Samantha. A partir daquele dia, Guarda-chuva de Chocolate fez uma peregrinação pela empresa falando mal da Manuela. Qualquer pessoa que ela encontrava, ela falava da Manuela como uma pessoa incompetente. Exatamente o que ela disse que Samantha tinha feito com ela. Guarda-chuva de Chocolate foi tão, mas tão escrota, parabéns pela descrição, pelo uso da palavra escrota, e falou tanto da Manuela que as pessoas passaram a associá-las. Diziam: Manuela, eu queria te promover, mas teríamos problema com a guarda-chuva de chocolate. Ah, cara, que sacanagem. Manuela não estava acostumada com aquilo e se afastou. Um belo dia, anos depois, caramba, anos depois, Manuela estava em casa, cuidando da sua bebê recém-nascida. Tocam a campainha. Ela abre a porta e não consegue não ficar lívida. Parabéns pelo uso da palavra lívida. Parabéns. Ao ver guarda-chuva de chocolate na sua frente. Cara, é uma coisa que você nunca espera ver quando você abre a porta, né? Um guarda-chuva de chocolate. Já pensou um gigante? Sim. Ah, meu Deus, ele é muito grande, vamos todos morrer. Guarda-chuva de chocolate entra sem pedir licença e vai direto pra bebê. Caramba, cara, ela era muito uma vilã mesmo. É. Nossa, que linda. E tem olhos azuis. Manuela não sabia o que fazer. Guarda-chuva de chocolate se senta no sofá e fala que está lá para reatar a amizade, que ela admirava muito Manuela e que Samantha não podia estragar isso. Manuela não diz nada. Acha que está no meio de uma novela e que se ela disser alguma coisa, guarda-chuva de chocolate vai matar a bebê ou jogar suco na cara dela. Ela ofereceu suco, olha só. É isso que ela devia ter feito. Guarda-chuva de chocolate dá dois beijinhos e vai embora sorrindo. No dia seguinte, Manuela aparece na sala do trabalho para tratar de outro assunto e guarda-chuva de chocolate apenas a ignora. Manuela, caralho, fica com muito medo. Ela sabe onde ela mora, sabe onde está o seu bebê e é dissimulada. Portanto, Manuela pede pra mudar de área. Cara, é engraçado que o jeito que essa história tá escrita parece aquele resumo de novela que tem no jornal. Né? Tipo, na terceira pessoa, assim. É verdade. No núcleo pobre, Ricardo compra um Uno 1.5R. Elas pararam de se falar e essa história não tem um fim trágico, felizmente. Sério, é só isso? Ou eu tava esperando que todo mundo fosse se casar no final. Mas elas seguem na mesma empresa. Elas têm a mesma carreira. Nenhuma parece disposta a sair. E sabe quem mais entrou pra carreira? Sim, a Samantha. Mas felizmente, em outro órgão. Ah. E o que é mais assustador que ter uma psicopata comendo no mesmo refeitório que você dia após dia? Nas histórias de verdade, a vilã não pira e sai rindo loucamente, gritando "vocês vão me pagar". Ela continua na espreita. Guarda-chuva de chocolate, essa história é um recado pra você. Você não vai pegar ninguém. Você vai enlouquecer antes disso. Fica na sua. Caramba, cara. Esse episódio, Manuela, cara, começou, caramba. Demais. Nossa, cara, e contou a história da bebê. Eu fiquei com medo já, cara. Tomara que não seja ninguém que eu conheça. Rafael, lê a próxima. A gente não devia ter chamado esse episódio de história de vilania, é história de novela. Então, essa foi a novela das 6. Rafael, lê a história da novela das 7 pra gente. Essa história se chama... A Indomada. Olá, meu nome é Blip, mas peço que ocultem meu nome, pois ele é um tanto incomum e quem sabe a história poderá reconhecer. É engraçado que normalmente as nossas histórias vêm chegando pedindo pra manter os nomes, né? Porque o pessoal quer mostrar que apareceu no GugaCast depois e tal. E esse não. Esse todo mundo já veio pedindo, ó, esconde os nomes aí porque pode dar errado. Os demais nomes também peço que sejam mudados para privar a identidade de todos envolvidos. Bom, eu não sei se essa história se encaixa exatamente em vilania, mas pra mim, e naquela época, foi uma situação bem horrível e traumática. Então decidi mandar nesse tema. Lá em 2010... quando eu tinha meus 11, 12 anos... Rafael! O que mais aconteceu em 2010? O ano em que a nossa heroína tinha 11 para 12 anos. Em 2010, foi lançado o livro Anjo Mecânico, que, para minha surpresa, não é a história de um mecânico que fazia alinhamento grátis. Também em 2010... foi promulgada a Constituição de Angola, que estabeleceu que são bens públicos os jazigos minerais, as nascentes de água, minero-medicinais, as cavidades naturais subterrâneas e outros recursos naturais existentes no solo e subsolo, com exceção das rochas, terras comuns e outros materiais habitualmente utilizados como matéria-prima na construção civil. Eu lembro desse momento da Constituição angolana, foi realmente uma mudança de paradigma. Sim, muito importante. Agora eu sei que época era, continua a história. Quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu conheci uma garota chamada... Águas Mineiro Medicinais. É uma vingança? Eu conheci uma garota chamada Águas Mineiro Medicinais. Não, eu tô brincando. Vamos dar um nome normal, senão vai ser impossível entender a história. A gente pode chamar elas de vilãs da Malhação, então? Claro. Então a gente vai chamar ela de Julie. Julie. Julie, que era a irmã do Dado. Ah, muito bem. Eu conheci uma garota chamada Julie. Eu sempre estudei na mesma escola praticamente a vida toda, então eu conhecia mais ou menos todos da sala e do colégio. A garota em questão era uma aluna nova, e em pouquíssimo tempo nós nos tornamos muito próximas, melhores amigas. Por motivos que não vêm ao caso, no ano seguinte nós duas deixamos de ser amigas, e demorou algum tempo até que reatássemos nossa amizade. Nós éramos praticamente insuportáveis juntas. Fazíamos tudo juntas. Gostávamos de todas as mesmas coisas, compartilhávamos segredos, andávamos de mãos dadas e tudo. Mesmo com a separação, continuamos muito próximos. Peraí. Como que você continua próximo com a separação? É isso que eu não entendi. Elas brigaram, depois elas reataram, aí agora mesmo com a separação continuaram próximas? Ah, eu acho que elas se separaram de colégio em algum momento, ou de turma. É, pode ser. Até que lá por 2012, ainda estudando na mesma sala, eu comecei a perceber, Rafael, que sentia algo... Deixa que eu ia deixar passar, hein? Eu achei, tava tão envolvente a história. 2012, o que mais aconteceu? Os chapéus flop, fedora, clochê e panamá são a grande tendência no uso de chapéus. Em que ano que eles não foram? Tipo, tem outros tipos de chapéu. É, falou todos, né? Bom, todos. Mas além dos chapéus flop, fedora e clochê, a Dolly foi obrigada a indenizar a Coca-Cola por danos à sua imagem. Isso foi grave. É, esse todo mundo lembra realmente. E todo mundo vai lembrar também que nesse ano o pescador Andy Connor igualou um recorde que já durava 120 anos ao fisgar um peixe lúcio de 20,86 quilos na Inglaterra. Putz, eu lembro quando aconteceu. É, a gente ficou lá torcendo pra dar 87, mas aí ele cuspiu um pouquinho de água e aí empatou só. É. Não virou, foi muito triste. Mas ao mesmo tempo emocionante. Um grande momento. Até que lá por 2012, ainda estudando na mesma sala, eu comecei a perceber que sentia algo diferente por ela. Havia surgido naturalmente uma brincadeira entre a gente. Falávamos pra todo mundo que a gente namorava. Eu comprava coisas pra ela dizendo que era aniversário de namoro, a gente fingia que se beijava, várias brincadeiras. Foi aí que meu coração começou a bater mais forte quando estávamos juntas. Eu ficava nervosa e sentia borboletas no estômago, até que percebi do que tudo aquilo se tratava. De tanto brincar, eu comecei a me apaixonar por ela de verdade. Ah, foi bonitinho, olha aí. Aí, Gustavo, igual você no Como Ser um Rockstar. É, igualzinho, fiz isso várias vezes. Aliás, ainda está disponível, com 30 dias gratuitos, comoserumrockstar.com/grátis. Não vai durar para sempre, se você ainda não ouviu, você devia ir lá ouvir. Se você gosta do GugaCast e de histórias de vilania, você vai realmente gostar. comoserumrockstar.com/grátis. É, e tá incrível. Continuando aqui. No começo, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo e fiquei muito confusa. Mas aos poucos, fui aceitando aquele sentimento dentro de mim. Então, decidi me declarar. Numa sexta-feira, na última aula, quando o professor já havia encerrado as atividades e estava apenas esperando para nos liberar, eu disse que precisava dizer uma coisa a ela. Contei sobre estar apaixonada por uma garota e a fiz chutar um monte de nomes até que ela dissesse o próprio. Acho que eu nunca tinha me sentido tão nervosa em toda a minha vida. Depois desse dia, nada muito diferente aconteceu. As brincadeiras continuavam, os toques não cessaram e eu fui contando aos poucos para o nosso grupo de amigas o que eu sentia. Então, após algumas tentativas e insistência da minha parte, numa madrugada em que dormimos na casa de uma amiga, a gente se beijou. Eu me senti no céu e meu coração batia tão forte que eu achei que ia morrer ali mesmo. Tadinha. Eu estava completamente apaixonada a partir daquele momento. Se antes era apenas um crush, depois de beijá-la, eu... Crush. Depois de beijá-la, eu decidi que queria ficar com ela. Porém, como nem tudo são flores, ela não correspondia a meus sentimentos. Eu escrevia textos e mais textos sobre e para ela, sem esperança de que um dia poderia tê-la para mim. Nós nos beijamos mais uma vez. Era sempre um chove não molha nas nossas conversas. Ela dizia que se eu fosse um garoto, ela namoraria comigo. E eu sofria com aquele primeiro amor. Enfim, o ano acabou, e com a chegada do ensino médio, todo mundo acabou se mudando de escola. Eu me mudei junto com uma amiga de infância, enquanto ela, a Julie, se mudou para uma antiga escola. Eu continuava apaixonada, e Julie continuava se negando. Até que uma bela noite, depois de alguns meses de aula, eu recebo uma ligação em casa. Era a irmã da Julie. Ela me disse que estava na porta da minha casa e que a mãe dela queria falar com os meus pais. Meu corpo inteiro gelou. A mãe da Julie tinha um histórico de não gostar de mim. Eu não era boa companhia, entre aspas, por alguns motivos que hoje até concordo. É, eu entendo o sentimento. É. E eu tinha medo de que ela contasse algumas coisas para os meus pais. Minha mãe estava no banho, assim como minha irmã. Pedi ao meu pai que fosse abrir o portão e ele foi. Fiquei sentada no sofá da minha sala mexendo no notebook, enquanto vi aquela mulher entrar e se sentar no outro sofá. O nervosismo tomava conta do meu corpo. Então ela começou a falar. Eu tinha outros motivos para vir aqui falar com vocês, mas eu decidi não vir porque a Julie me pediu e porque eu achei que fosse bobagem. Só que depois do que eu vi hoje, eu não podia não vir aqui. Eu tô aqui para dizer que eu não quero mais que a... Ela não tem nome ainda. A gente não deu nome para ela, né? A gente tem que dar o nome de outra vilã na Malhação. Fala aí. Valéria. Eu tô aqui pra dizer que eu não quero mais que a Valéria e a Julie sejam amigas, porque eu vi uma mensagem dela dizendo que quer namorar minha filha. Caramba, cara. Eu espero que a mãe da Julie seja a vilã da história, né? É, tá aparecendo. Porque senão a coisa vai piorar muito. Meu mundo caiu naquele momento. Era a primeira vez que eu sentia algo por uma menina. Eu não tinha nem tido tempo de processar tudo aquilo, meus desejos, minha sexualidade, e já estava sendo exposta daquele jeito. Eu observava de canto de olho enquanto meu pai apenas olhava para a mãe da menina que eu gostava, e ela falava um monte de bobagens. Ela começou a fazer um discurso sobre como gays não eram inseridos na sociedade, como eles tinham seu próprio mundo e que não era aquilo que ela queria para a filha dela. Falou que tinha sonhos para sua filha, que não era aquilo que ela esperava, que queria ver a filha se casar e ter filhos. Pra que esse discurso, né, cara? Que ódio. É, mas é típico, né? Ah, é até clichê. Ódio. Ela que tinha que ter um nome aqui. Eu vou escolher pra mãe da Julie o nome da pior vilã da Malhação que já teve. Ah. É a Bia. A Bia. Isso. A mãe da Julie, que se chamava Bia, passou muito tempo fazendo aquilo, enquanto eu me sentia morrer por dentro por todas as palavras que ela dizia. No final, Bia disse que não queria ver uma ligação ou uma mensagem minha para Julie nunca mais, e eu não pude dizer nada. Bia foi embora. Meu pai foi levá-la até a porta enquanto minha mãe descia depois de terminar seu banho, perguntando o que tinha acontecido ali. Meu pai, muito preocupado e carinhoso, me perguntou se o que ela disse era verdade, e eu disse que sim. E depois continuou, mas é de verdade ou apenas brincadeira? Eu disse que era verdade e chorei. Meu pai apenas me abraçou. Disse que se aquilo era o que eu queria mesmo, ia ser muito difícil, mas que ele iria sempre me apoiar. Essa é uma das lembranças que eu guardo com mais carinho do meu falecido pai. Depois de explicar mais ou menos à minha mãe o que tinha acontecido, meu pai foi para o sofá e eu fui tomar um banho. Na verdade, fui chorar no banheiro. Mandei mensagem desesperada para todas minhas amigas para contar o que tinha acabado de acontecer, esperando apenas o apoio como resposta. Foi quando uma delas me disse que a Bia, a mãe da Julie, estava na porta da casa delas. Caramba! Resumindo, depois de sair da minha casa, ela foi visitar, entre aspas, a casa de todas as minhas amigas. Gente do céu! Nossa, cara, isso é que é vilã! Falou com a mãe de todas elas sobre como eu queria namorar a filha dela, sobre como eu era promíscua, e disse a todas elas para tomarem cuidado comigo. O que uma garota de 14 anos pensa quando algo assim acontece? Que a vida acabou. Eu fiquei desesperada, achando que todas as minhas amigas também seriam proibidas de me ver, e que eu ficaria sozinha, sem a garota que eu gostava, sem amigas e sem mãe, que também não tinha reagido muito bem às boas novas. Eu simplesmente não conseguia imaginar como seria minha vida dali pra frente. Felizmente, não perdi nenhuma amiga além da própria Julie. Mesmo que esse evento tenha causado um grande desconforto na minha casa, que durou por semanas, um trauma pro resto da minha vida e um rancor enorme, a rotina seguiu mais ou menos na mesma. Eu gostei desse desconto que ela deu, né? Como assim? Embora tenha causado um grande desconforto que durou semanas, um trauma pro resto da vida e um rancor enorme, a rotina seguiu mais ou menos na mesma. Ah, depois ficou tudo igual. É. Ai, ai, ai. Hoje em dia, eu voltei a ser amiga da Julie, olha só. E ela me diz que a mãe dela sente muita vergonha de ter feito tudo isso. Caramba! É um bom começo. É um bom final de novela, o que você quer dizer, né? Não, não, mas é um bom... se a pessoa já se sente envergonhada de ter feito isso, é um bom começo. É. Eu encontrei com ela algumas vezes, e ela sempre fica sem jeito quando me vê. Acho que ela não sabe nem como agir perto de mim depois do que fez. Caramba! Ou seja, você ganhou. Você tem poderes sobre ela agora. É... é isso aí. Porém, eu superei e não guardo nenhuma mágoa dela. Sei que ser mãe é um negócio muito doido e às vezes a gente faz coisas sem pensar. Não sei se a história foi vilanesca o suficiente ou se foi. Foi vilanesca. Mas você foi uma heroína. Se tem uma vilã, é porque tem uma heroína e a heroína é você. Parabéns. Parabéns, Valéria. Embora você tenha nome de vilã, das piores. Eu adoro o GugaCast e agradeço muito vocês por proporcionarem espaço para eu e outras pessoas compartilharmos nossas histórias. Um beijo. Essa foi uma história de vilão, mas foi principalmente uma história de princesa, né? Foi uma boa história. Foi uma boa história. Foi uma excelente história. Não, e as amigas dela, que não apareceram aqui, fizeram um grande papel, né? Dando apoio pra ela quando ela precisou. Isso foi legal. Realmente legal, cara. Você vê que há esperanças. E a vilã até começou a se redimir, o que é legal também. É, ótima novela. Excelente novela da Sete, hein? É. Posso ler mais uma? Você pode ler mais uma. Só que você tem que falar igual o cara da Globo. A seguir... A seguir... Vale tudo! Pô, essa tem que ser a melhor, cara. É, vale tudo, é sobre isso que a história é mesmo, sobre valer tudo. Olá, Guga, Rafael, Caio e Darth Vader. Acertei o convidado? Errou, cara. Errou, é muito cara. Melhor que o Darth Vader. A gente trouxe o cara mais good vibes da podosfera. que é o Paulo. É tipo o contrário, ele é como se fosse o Luke Skywalker da podosfera. Estou aqui tentando ter minha terceira história lida nesse podcast maravilhoso. Quero ganhar do meu amigo Detonator, que também tem duas. Coloquei umas referências que só os melhores irão entender. Espero que apreciem. Por favor, mudem todos os nomes. Seus dois corações batiam forte em suas costelas. Os anos de estudo e treinamento não foram suficientes para tirar o nervosismo onipresente na primeira vez que se entra em campo. Um código aparece em seu visor e... Que nome que é aqui que a gente vai dar para a pessoa? A gente pode ir no nome de marcas de cachaça? Ah, é uma ótima ideia. Então, o nome é uma mulher? É uma mulher. Então, o nome dela é Túlia Carvalho. Túlia Carvalho. Um código aparece em seu visor, e Túlia Carvalho é chamada ao campo de batalha. Era isso. Ela era uma fracta agora. Sua missão era mais importante, neutralizar o general inimigo. Ela ativa sua armadura. Suas asas balançam para se mostrarem ativas. Túlia Carvalho coça seus chifres para dar sorte e aperta o botão de ejeção. Agora não dava mais para voltar atrás. Ela lembrava do treinamento. O sargento... Sanhaçu Umburana. O sargento Sanhaçu Umburana a ensinou a voar na altitude certa, e ela não iria decepcioná-lo. Suas asas de aço se ativam e começam o rasante. Droga, uma cachoeira à frente. Não dá para desviar. Está na hora de descobrir se ela já era forte o suficiente. E era. Não dava tempo de comemorar. Ela já estava no campo de batalha. Tiros de energia e mísseis voam para todos os lados. A gente tá lendo uma história que é num RPG, é isso? É o que parece. Não tem regras contra isso. É. No topo de um prédio, ela avista o general islâmico com uma médica ao seu lado. Eles estavam prevenidos. Ela cai na base do prédio. Aparentemente não foi vista. Saca sua Bolt Shotgun. A arma era mais letal a curta distância, mas ela ainda precisava chegar perto. Sobe as escadas e chega ao topo do prédio. Era perto o suficiente e o tiro seria mortal para ambos. A médica cai sem ver o que a atingiu, mas o general islâmico tinha reflexos sobre-humanos e consegue desviar, encostando a espada em sua arma. Túlia Carvalho saca sua faca e se defende, mas nenhum ataca. Tecnicamente, ela estaria cumprindo sua missão. Se ele não a atacasse, ela continuaria ali. A batalha termina com a derrota dos humanos, e Túlia Carvalho captura o general inimigo. Essa foi uma das partidas de Infinity the Game, que joguei com meu grande amigo... Porto Morretes. Antes de conhecê-lo, eu sempre fui conhecido como o cara mais viciado em board games dentre todos os meus amigos. Mas Porto Morretes colocava esse título em disputa. Ele também nunca dizia não para uma mesa, mesmo que isso significasse perder noites de sono e até mesmo trabalho uma vez ou outra. Mas Porto Morretes ia além. Chegou a cancelar uma viagem ao sul com uma amiga que já tinha comprado a passagem para jogar um torneio no Rio de Janeiro comigo. Peraí, Infinity the Game é um RPG? É isso? Eu não entendi ainda o que é. É jogo de miniatura, não é exatamente tabuleiro. Tipo Battletech. Sei, ok. Depois de alguns dias, eles até voltaram a se falar. Mas a história que quero contar aqui não é essa. Quando alguém quer marcar uma mesa de qualquer jogo, o protocolo é colocar no grupo o jogo e a data, quem tiver interesse coloca seu nome na lista. Quem colocar primeiro garante sua vaga. Um amigo abriu uma mesa de Trajan, um dos meus jogos preferidos, e eu corri para colocar meu nome. A mesa fechou em 5 minutos. O dono do jogo, eu... Tem que dar esse tanto de nome aí, é? Eu, Boazinha e... Sagatiba. Havana e Sagatiba. Eu, Boazinha e Sagatiba. Logo vem Porto Morretes comentando sobre como gostava desse jogo e queria jogar. Dissemos para colocar seu nome na reserva. Caso alguém tivesse algum imprevisto, ele seria o primeiro da vez. E assim ele o fez. A semana foi passando e corria tudo bem até que sexta-feira à noite, Sagatiba retira seu nome da lista, dizendo que vai ter que trabalhar o dia todo no sábado. Acontece, trabalho quase sempre é prioridade. Quem ficou feliz foi Porto Morretes, que prontamente diz: opa, então eu entro na mesa. E todos comentam a sorte que ele teve. Então, o sábado chega e todos vão à casa do dono do jogo. Não, tô pensando aqui, pra ter um vilão aí, ele vai botar fogo no tabuleiro e sair correndo pelado? É, cara, não tem tá como acabando ser um a história, vilão daí. Não teve nenhum vilão. É que é tem verdade. Uma coisa, Paulo, que acontece quando o Rafael faz a pauta, que ele gosta de distorcer o tema. Então, assim, por exemplo, se esse cara morava numa vila e essa vila fosse muito grande, tipo um vilão, ele vai dizer que, ah, não, então encaixou no tema porque tinha um vilão. Sacou? Mas essa seria tão boa que... mereceria, né? É isso, todas são boas desse nível, Paulo. É porque essa é uma fama injusta que eu tenho, que o Gustavo criou pra mim. Continuando aqui. Cara, tu deu muita sorte, hein, Porto Morretes? Queria tanto jogar e Sagatiba teve que trabalhar. Então, não foi bem sorte. Como assim? Aí o Porto Morretes responde. Vocês prometem não contar pra ele? Claro. E ele diz mais uma vez. É que eu conheço o chefe dele. Quando vi que ninguém iria desistir da mesa, liguei para o chefe e disse. Que história que o Sagatiba disse que não tem mais trabalho aí. Diz que vai passar o fim de semana todo sem fazer nada. Caralho, que filha da puta. E foi assim que descobrimos até onde ele iria para não perder uma boa mesa. É, o Porto Morretes realmente é o vilão dessa história. Sim. Tá vendo? É, dessa vez não foi uma forçada de barra sua, Rafael. Foi bom que me deu a chance de explicar pro Paulo o que você faz às vezes e ainda com esse trocadilho maravilhoso. É, bom pra propagar a lenda. Bom, a gente já teve a novela das 6, das 7, o Jornal Nacional, e a novela das 8. Então agora é aquela novela que eles põem no final, assim, porque ela é imprópria pra menores, é isso? Sim, a minissérie da Globo. Então, a seguir... Mulheres de Areia. Estrelando Paulo Silveira. A Mulheres de Areia é da Ruth e da Raquel. Exato. Exato. Os nomes são de novelas que têm grandes vilãs. E esse tem duas, porque a Ruth é a verdadeira vilã dessa história. Olá, meninos e possível convidado de Schrödinger. Meu nome é Jessica Lovejoy, conforme denominação dada por vocês mesmos no programa A Vida Imita a Arte, meu primeiro amor. Caramba, olha quem voltou. Ela voltou. Caso ainda não tenham recordado, sou a filha do reverendo Lovejoy, casada com meu grande amor, o Milhouse. Essa frase sempre é boa, né? Sou casada com o Milhouse. Bem, escrevo nesse especial de vilania por dois motivos. Um, eu tenho fama de trouxa, portanto, já fui vítima de alguns aprendizes de vilõezinhos. E dois, a sugestão para este programa foi minha, quando na participação do já citado episódio, citei a Lisa Simpson, uma ex-namorada do Milhouse. Foi mesmo, Rafael? Você confirma essa história? Foi mesmo. Ah, que maneiro. Isso é tipo um spin-off daquela história. Sabe quando você assiste uma história e depois tem um novo capítulo... E ele detalha o passado de um dos personagens que você não sabia bem por que era daquele jeito. Uhum. É isso aqui. Pô, que lindo, cara. É tipo um prequel. É, uma prequência. Prequência. E é sobre ela que eu vou falar. Só pra contextualizar, eu me sentia a patinha feia do universo, apaixonada pelo meu melhor amigo gato, que por sua vez começou a namorar com Lisa. Enredo de Malhação 2001 estabelecido, vamos aos fatos. A Lisa Simpson era uma menina muito bonita. Na época que essa história se desenrola, ela tinha entre 16 e 17 anos. Cabelo comprido escuro e ondulado, olhos claros e traços realmente muito bonitos. Ela era linda e sabia bem disso. Deve ser bem linda essa menina, né? Porque não faltou elogios. E aí, ela sabia. Ela se mudou para nossa cidade, mais exatamente a uma quadra de distância da casa do Milhouse, e começou a estudar na mesma sala que ele. Como Milhouse era o gato supremo do universo... Milhouse. A Lisa decidiu namorar com ele. Isso, assim mesmo, em uma sexta-feira aleatória, eles ficaram na escola. Tudo bem, tudo certo. Até que no domingo seguinte, ela apareceu na casa dele, se apresentando pra família como namorada. Os pais dele, os Van Huyten, estranharam. Ela foi longe, hein? Os Van Huyten estranharam, obviamente, pois o garoto não tinha falado nada sobre ter namorada. Mas a receberam e ficaram conversando com ela, pois o Milhouse não estava em casa. Nessa conversa, ela contou sobre o quanto eles se gostavam, como ele havia insistido para ela ficar com ele, como havia pedido em namoro e tudo mais. Quando o pequeno Milhouse chegou, levou um susto com a presença da menina, que logo abriu um sorrisão e soltou. Oi, meu amor. Caramba, é aquela que chega forçando a barra, né? Não, a gente tá namorando já. Já até comuniquei pra sua família, se olhar pra trás agora. A senhora Van Huyten comentou sobre ele não ter dito nada sobre a namorada, ao que ele ficou mudo. Sem saber o que estava acontecendo, mas sabendo que fosse o que fosse não era bom, ele a levou para fora da casa e perguntou o que era aquilo. A Lisa falou então que o amava desde a primeira vez que o vira e que se ele não queria namorar, por que então havia aceitado ficar com ela? Disse para ele que ela não era menina de ficadas, que já havia falado para os pais que estava namorando sério e que o pai a espancaria se soubesse que ela tinha ficado se pegando com o menino sem namorar. Caramba, que estelionato bem feito, hein? É. É. Não, agora o negócio tá feito, você não pode dar pra trás. Senão o vilão vai ser você. Quando Milhouse falou que ela estava maluca e que eles não podiam namorar porque ele não queria, a Lisa saiu correndo e deitou atravessada nos trilhos da linha do trem que passam 100 metros acima da casa dele e falou que ficaria lá até o trem passar. Essa é a prova de que eles estão em Springfield, né? Que você corre uns passinhos e tá na linha do trem. Tá em todo lugar, né? Tá em todo lugar. É. Ele não acreditou por um tempo, até que o trem apontou e ela não saiu. O trem aponta? Ah, acho que sim. É o jeito de eu falar, né? Que tipo, apontou no horizonte, tava chegando. Bem, todo mundo usa o pretérito mais que perfeito aqui. Quem sou eu pra reclamar dos vocábulos? A maluca gritava que preferia morrer do que passar aquela vergonha e decepção porque ele a havia usado, enganado, e ela já falara com toda a família. Isso tudo aos gritos e prantos. Conforme o trem ia chegando e ela não saía, ele gritou que estava tudo bem e que então namoraria com ela. E assim Lisa Simpson entrou na minha vida. Cara, ela foi muito vilã agora. Caramba, ela deu certo, cara. Deu certo a maluquice. Ela dobrou a aposta, ele falou, você é maluca. Ela falou, não, sou o dobro maluca. Ela foi se jogar na linha do trem, e aí, ah, não, então tá, então beleza. Esse é tipo assim, os sinais de um futuro relacionamento promissor, né? Promissor, sim. Vai dar certo. Relacionamento saudável. Meu primeiro contato com ela foi 2 dias depois desse lindo início de namoro. Nesse dia aconteceu a situação que eu citei no outro programa. Ela chegou pra mim e disse, então você é a famosa Jessica Lovejoy. Que bom que, com essa cara, não me oferece risco nenhum. E saiu rindo. Nossa, que filha da puta. O dia de cara. Saí de perto meio choramingona e o Milhouse foi lá falar comigo. Irritada, falei pra ele ficar com a sua namorada. Ele me contou toda a situação e eu a odiei múltiplas vezes. Quando a Lisa viu que ele estava comigo, veio brava falando que era um absurdo o Milhouse conversar com outra menina na frente dela. Caramba! Disse que sabia que eu era amiguinha dele, mas que agora ele tinha namorada. Então teria que escolher com quem ele preferia ficar. Assim mesmo, na lata. Ele falou, Lisa, escuta bem isso, a Jéssica é muito mais do que minha amiga, então não tenha a menor dúvida da minha escolha. Nossa, na hora. Será que tinha alguma linha do trem ali perto, né? Pô, não tem nem trem aqui ainda passando. Ela começou a chorar e me pedir desculpa. Disse que estava muito insegura porque nunca tinha namorado com ninguém, então não sabia como se comportar. Ainda mais que o Milhouse era o gato supremo. Sim. Isso. Ele era tipo o pântano. Ela falou... Cara, só velho ouve esse podcast, né? Porque... Ela falou que sentia ciúmes porque havia percebido que a gente era muito ligado, mas que jamais faria aquilo novamente. Eu acreditei, por 10 segundos. Quando ele virou as costas e saiu chateado, ela ficou pra trás um instante, secou as lágrimas, deu um sorrisão e me soltou um. Monstrengue idiota. Nossa, que filha da puta, vilã do caralho. E saiu. Fiquei impressionado com a cara de pau da guria, mas ia fazer o quê? A partir daquele momento, todos os encontros foram sempre o mesmo jeito. Um dia eu estava na casa dos Van Houten para o aniversário da irmã do Milhouse, que era minha amiga. Eu estava no quarto dela, guardando ou pegando alguma coisa, quando a Lisa apareceu na porta e foi logo dizendo, o que você está fazendo aqui, sua idiota sonsa? Quando vai parar de correr atrás do meu namorado? Antes que eu pudesse responder, a dona da festa chegou me perguntando algo. Mais que depressa, a Lisa começou a rir como se tivesse ouvido alguma coisa engraçada e soltou, nossa, Jéssica, você é demais, hahaha, adoro você. Filha da puta. Ela Caraca. É muito vilã de novela do SBT, cara. É, ela é a vilã perfeita, né, ela, cara? Ela deve ser tão vilã que ela deve ser dublada. E saiu. Novamente, fiquei de cara. A situação estava posta. Ela não gostava de mim e eu sabia. Eu não gostava dela e ela sabia. Nas semanas que se seguiram, Milhouse tentou terminar com ela várias vezes. E era sempre um acontecimento diferente. Linha do trem 2 vezes. Uma tentativa de cortar os pulsos. Uma ameaça de inventar para a família de que ela estava grávida, sem transar mesmo. Nossa, cara. Assim. Segundo ela, o pai obrigaria eles a se casarem e depois ela diria que havia perdido o bebê. Gente. Tudo bem, coisa de quem teve o caráter formado pelas Valérias, Bias e Natachas da vida. Olha, ela acertou nomes aqui do podcast. É. Eu também assisti. O Milhouse estava surtando e eu dizia pra ele ter paciência, porque já tinha percebido que ela era completamente desequilibrada e que na minha cabeça poderia sim se matar. O pior é que esse tipo de coisa é verdade, né? Precisa tomar cuidado mesmo. Eu realmente tinha medo que ela fizesse alguma loucura. Ele tentou falar com os pais dela, mas eles achavam que a menina era um poço de sanidade e de bondade. Claro. Ah, caraca. Até porque os pais dela eram Simpsons, né? Um dia meus pais foram fazer uma pequena viagem, bem na data que teria uma festa na nossa cidade. Como eu queria ir na festa, minha mãe pediu para a senhora Van Houten se eu podia ficar na casa deles, coisa que era bem comum para nós. A mãe dele aceitou, obviamente. Uma amiga minha e da irmã do Milhouse também iria ao evento. E não sei por qual motivo, ela acabou pedindo para a senhora Van Huyten se também podia dormir na casa deles, ao que a tia de todas nós aceitou. Eu era acostumada a dormir na casa dos Van Huyten, bem como a irmã do Milhouse era visita comum na minha casa. Eu tinha, inclusive, meu colchonete extra lá. O problema foi que, como essa nossa amiga também iria, ficaria faltando uma cama. Isso porque a senhora Van Huyten, como quase toda mãe forjada pelos anos 90, preferia a morte a ter alguém dormindo em seu sofá novo. Foi então que, antes de sair para a festa, ela teve a brilhante ideia de dizer para Lisa que receberia visitas e perguntar se em sua casa havia algum colchão extra disponível. Caraca. Sem saber o motivo da pergunta e querendo agradar a sogra, a Lisa respondeu que eles tinham, sim, 3 sobrando e que podia emprestar, sem problemas. Ficou combinando, então, que na volta da festa, o Sr. Van Huyten iria buscar o colchão. Chegando no evento, a Lisa ficou sabendo o que seria o destino da peça, servir de cama para uma das meninas, entre elas eu, que dormiria na casa do Milhouse. Resultado, ela deu uma surtada. Quando estávamos voltando da festa, agora todos juntos, ela falou que não precisava que o Sr. Van Huyten fosse buscar o colchão. Segundo a Lisa, como já estava tarde, para não acordar os pais, ela iria sozinha, pegaria e levaria para casa deles. Afinal, era da rua do lado. Imagina uma menina carregando um colchão na calçada. Às 3 da manhã. Em Springfield. Os pais do Milhouse insistiram para ir junto e esperar do lado de fora, mas ela se recusou teimosamente. Cansados de argumentar com a Lisa, os Van Huyten acabaram concordando que nós iríamos para a casa deles e esperaríamos a Lisa com o colchão. Chegamos à casa e ficamos esperando. 10 minutos, 30, 50, 1 hora, 2 horas e nada. Por fim, cansado de esperar, a senhora Van Huyten acabou concluindo que os Simpsons não haviam deixado a Lisa pegar o colchão ou qualquer outra coisa parecida e resolveu acomodar todos como dava. Ou, às vezes, o plano da Lisa era pegar o colchão na casa dos Flanders. E aí eles não estavam, ela não conseguiu. Ela, então, com uma visível dor no coração, dividiu as camas. A amiga no colchonete, eu na cama do meu house e ele no tão amado sofá. A noite passou, choveu fortíssimo durante a madrugada e, por fim, amanheceu. Na manhã seguinte, quando eu ia sair para comprar o pão, o Sr. Van Huyten encontrou um colchão de solteiro encharcado, nossa, de água, jogado na calçada. É, só faltou estar cheio de ratos dentro. Desconfiando de se tratar do empréstimo, mas sem saber o que ocorrera, colocou para dentro do quintal. A Lisa chegou pouco depois, como se nada tivesse acontecido, e perguntou se tinha dado tudo certo. A mãe do Milhouse mostrou o colchão molhado e ela ficou consternada. Disse que o irmão havia se oferecido para levar e garantido a ela que entregara o colchão na mão do Sr. Van Huyten. Que história maluca, cara! Nada disso faz sentido. Faladas algumas recriminações quanto à conduta do Bart Simpson, o assunto morreu por alguns momentos, até que ela me encontrou sozinha e me deu um bilhetinho. Nele estava escrito: "E aí, monstrenga, gostou da caminha que eu fiz pra você?" Nossa, cara. "Estava no lugar que você merece, bem ao lado do cesto do lixo." Que caraca. Filha da puta, cara. Ele estragou o colchão só pra fazer uma cena. Fiquei de cara. O namoro da Lisa e o Milhouse durou mais um tempo, sempre com esse tipo de situação. Terminou quando, após ela se jogar na linha do trem pela quarta vez, o Milhouse foi embora jogar videogame, deixando-a lá sozinha. Depois disso, na tentativa de reatar o namoro, ela tentou se matar bebendo um monte de produtos de limpeza. Nossa, cara, que horrível. Ah, foda, viu? Tá vendo? Pesado. Mas a menina realmente tinha problemas, cara. Foi aí que os pais dela, Homer e Marge, entenderam que a filha estava realmente com problemas. Como eu disse. Ela ficou alguns dias de molho, mas logo se recuperou, arrumou outro namorado e saiu do nosso convívio. Bem, não sei se esse é um caso de vilania ou doença, mas confesso que quando isso te acontece e você tem 16 anos de idade, se parece apenas e tão somente com tramas daquela malhação que acompanhávamos com tanto afinco e fervor. Atenção, update incrível nessa história. Incrivelmente, enquanto eu escrevi esse e-mail, que demorou uma semana para ficar pronto, eu encontrei a Lisa Simpson no terminal de ônibus da cidade onde moro. Não havia quase 15 anos. Ela devia estar com a mesma roupa, né? Então era fácil de reconhecer. vestidinho, né? Vermelho. E o colarzinho. É. Eu estava vindo do meu mestrado e me dirigia para a passarela lendo o livro. Ela vinha no sentido oposto e trombou em mim. Ou eu nela. Eu pedi desculpas. Ela pediu desculpas. Quando a olhei, reconheci prontamente. Cumprimentei com "Oi, tudo bem?" Ela se assustou ao ver quem era e respondeu com "Olá", meio triste, e continuou andando. Aparentemente a vida não foi tão boa com ela. Aquela beleza e cara de boneca continuam lá, mas agora acompanhada de um ar terrivelmente melancólico e triste. Deu pena. Caramba, cara. Essa história foi tensa. Ela foi bem vilã, cara, mas ela tinha muitos problemas. É. Sim. Foi meio bad vibes, Rafael. Ah, isso, eu não posso fazer nada. Eu só escolho as histórias. E era uma boa história no fim das contas. Era uma boa história. Era uma boa história. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, eu queria pedir pra você parar pessoas nas ruas e obrigá-las a ouvir o GugaCast. No mínimo. No mínimo, porque só isso vai fazer a gente ser o maior podcast da podosfera. A gente quer agradecer especialmente a todo mundo que mandou história, e você também pode mandar a sua história sobre qualquer assunto, a qualquer momento, lá pelo site em gugacast.com/contato. E agradecer também aqui ao Rafael, que fez essa belíssima pauta mais uma vez. Muito obrigado. Diga tchau, Rafael. Tchau, Rafael. E agradecer também ao Paulo Silveira, que veio mais uma vez a brilhantar com as suas good vibes esse episódio que foi tão cheio de vilões. Muito feliz de estar aqui. Diga tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com apresentação minha, do Rafael e do Paulo. A pauta foi do Rafael. A edição é da Maremoto Podcasts com Caio Corraini. E o nosso wiki tem a pesquisa e redação feita pelo Beto Aragão, que, aliás, é o nosso assistente de produção. E você também pode ver todo o trabalho dele em organizar todas essas informações que a gente tem aqui lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Adeus. Tchau, tchau.